Bem-vindos ao Esquisitos, o podcast que é mais quiz do que o quiz que você joga no lugar não. Onde tem quiz. Não, André, não. Você falou que já tinha pensado na abertura, André. Eu pensei agora. Não, porra, André. Absurdo. Você caiu no quiz do André. Caí. O quiz para você que está escutando é como pode ser a abertura do podcast Esquisitos. Dê sua sugestão. Você, não, meu querido parvo. Não, eu acho que o nome do programa é Esquisitos. Essa é a não, abertura que ele merece. Exato. É, o nome é maravilhoso, não vamos trocar. Né? Chegamos aqui numa perfeição de nome. Inclusive, eu espero que esse podcast dê muito certo, porque, pô, é o melhor nome de podcast. Sobremesa era um ótimo nome pra uma atração de board games. A gente só fez um. É, não, não, sobremesa triste. Que virou jogabilidade? Sim. Uhum. Mas, enfim, o Esquisito, gente, é um programa aí que entra potencialmente para substituir o Linha Quente. Uhum. Visto que o Linha Quente, a gente depende bastante dos envios de perguntas, e desde que o Linha Quente se tornou um podcast exclusivo para membros, a gente tem um número menor de pessoas escutando e, portanto, um número bem pequeno de pessoas enviando perguntas também, e acabou se tornando inviável. É, o Yoshi estava ficando difícil, né? É, o só Yoshi mandava bastante, pergunta. Mas é, então a gente teve um brainstorm aqui pensando o que a gente poderia fazer que a gente acharia divertido, além do que a gente já faz, né? E uma ideia que a gente teve foi fazer um podcast de quiz. E aí, como que vai ser o funcionamento disso? Cada episódio, né, que vai ser idealmente mensal, um de nós vai apresentar um quiz, que pode ser sobre videogames, pode ser sobre qualquer outro assunto que a pessoa quiser e decidir. Uhum. O meu, por exemplo, vai ser sobre o Wicked, espero que vocês Exato. Se preparem. Exato, eu tô já estudadíssimo. E vai apresentar esse quiz para os outros participantes que vão competir entre si, e a gente vai computar aí as vitórias, né, pontuações, esse tipo de coisa. E pra começar, nesse primeiro episódio, eu preparei um quiz para meus colegas. Aqui. Afinal de contas, o André tá sendo o molde, né? É. Mas assim, até pra o tipo de quiz, regras e tudo mais... Cada um inventa o seu. É, não precisa ser cada um inventa o seu. Se você gostou de algum que a outra pessoa fez e quiser fazer igual, pode fazer também. Mas se quiser fazer uma coisa completamente diferente, fica à vontade. Afinal de contas, é um podcast bem esquisito. Exatamente. O meu vai ser assim, André. Eu vou cantar várias músicas somente com a palavra lá. Uhum. Aí vocês têm que descobrir. Quem descobrir primeiro a música... Parece bom. Ganha um ponto. Peraí, eu tive uma ideia do meu. Vou anotar aqui. E aí, o que vai ser aqui esse primeiro episódio? Episódio do Esquisito. Eu vou apresentar pra vocês um jogo chamado O Jogo das Nove Pistas. Que é, eu vou ler nove coisas, né? Uma de cada vez, assim, que serão pistas pra vocês descobrirem alguma coisa. É tipo perfil, então. É, pode ser um jogo, pode ser um personagem, pode ser um desenvolvedor, pode ser uma pessoa. Tematizado com videogames, esse, okay. Né? Já pra ajudar aí, limitar um pouco, né? Os palpites. Então, por exemplo, se eu estivesse dando as pistas Toad, Peach, Bowser, poderia ser personagens do Mario. Se eu estivesse dando as pistas. Mas a resposta seria personagens do Mario ou seria Super Mario Bros? Não, o jogo? Personagens do Mario. Se eu tivesse dando as pistas mal encarado, pele branca, tatuagem vermelha, poderia ser Kratos, por exemplo, né? É por aí mais ou menos, né? E aí o que a gente vai fazer aqui? A cada pista que eu der, a gente vai definir uma ordem, né, pra começar, que pode ser a ordem da mesa mesmo. E a cada pista que eu der, uma pessoa vai poder dar um palpite. Chute. É. E aí, por exemplo, eu dei uma pista, o Rafa dá um chute. A próxima pista, o Sushi dá um chute. A próxima, o tenho que dar um chute. Só que, à medida que vai passando, né, os pontos vão valendo menos. Então, nas primeiras três pistas vale 100 pontos, nas próximas três vale 70 e nas últimas três vale 50. E aí, a cada desafio, né, que eu bolei 10 aqui, quem começa muda também pra todo mundo ter uma chance de começar e tudo mais. Ah, game designer esse, André. Alguma dúvida? Alguma questão? É tipo um Akinator. Tipo um Akinator. É, tipo um 20 perguntas. É, só que a gente não faz a pergunta, isso. Né? Você que eu dou a oferta pra gente as informações. É. Outra pergunta, vai cair na prova tudo isso que você falou? Vai cair na prova, okay. Sem dúvida. Outra coisa, né, pra quem tá escutando aí, tente participar junto, né, verdade. Computar os seus pontos uhum. E depois compartilhar aí quantos pontos mas você tirou. Mas não pode roubar, viu? Não pode roubar, vamos confiar na boa índole todo mundo. Coloca no canal, né, do... Não tem ainda dos esquisitos? Não. Mas a gente pode ir lá pra gente compartilhar os resultados. Exato. Então, pro primeiro desafio aqui, eu vou dar a primeira dica valendo 100 pontos e o Rafa vai poder começar chutando. A primeira dica, Rafa, é Jetpack. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot está incorreto. Segunda pista, Sushi. Lunar Jetman. Hero. Hero está incorreto. Terceira pista, a última valendo 100 pontos para o Tengu, é Saberwolf. Rare. Rare está correto. Ultimate Play the Game. Receba, receba. Eles mudaram de nome depois, okay, né? Ok, ok, ok. As próximas pistas iriam mais pro rumo da Rare. Ok, mas ok. Era jogos da Rare, mas Rare tá, tá valendo. É que seu silêncio dramático, eu pensei que você tava cogitando se tava certo ou não. É, porque era jogos da Rare, mas né, tá valendo. Então, Tengu marca 100 pontos na primeira rodada. Okay. É 100, depois é quanto? 70 e 50. Não. Ok. Vamos pra segunda categoria aqui, segundo desafio, começando com o Sushi dessa vez. Primeiro, valendo 100 pontos. Grande biblioteca. Só vou pensar em voz alta por um segundo. Vai ser um tema que abrange inúmeras coisas, né? Na outra pergunta, eu tava pensando em algo que fizesse uma relação direta, mas era tipo, sei lá, jogos da Rare, por exemplo. Então pode ser uma categoria de coisas. Pô, mas ele deu um exemplo de Kratos, por exemplo, que é uma coisa só. É, é verdade. Pode ter também. É verdade, ok. Tu faz parte do jogo descobrir qual que é o jogo. Ok, ok. Desculpa, qual foi mesmo? Grande biblioteca. Grande biblioteca. De Alexandria. Lugares de Souls. Não. Próxima pista, ainda valendo 100 pontos para o Tengu, túmulos abandonados. Tomb Raider? Tomb Raider está incorreto. A última pista valendo 100 pontos para o Rafa, Estrada dos Sacrifícios. Lugares de Bloodborne. Lugares de Bloodborne está incorreto. Agora eu posso falar, André? Você quer ver a próxima ou não? Eu vou falar valendo 70, sem ver a próxima. Por que não 75, não é melhor? Porque você fica quebrado. Lugares de Dark Souls 3. Lugares de Dark Souls 3? Esse mesmo, filho da puta. Esse tá correto, Xuxa. Que merda. No primeiro eu falei vago demais. Pior que eu pensei no Dark Souls 1, na verdade. Na primeira pista. Eu fiquei pensando que Estrada do Sacrifício é aquela floresta do... É o pântano dos 3. Eu pensei que era a floresta do Bloodborne. Não. Sabe que tem as cobras? Sei. Tá. Só pra... É Forbidden Woods. Ler o resto aqui, que eu esqueci de fazer na primeira, mas lendo as outras pistas, seria Lago Fumegante, Cemitério de Cinzas, Jardim do Rei Decaído, Catedral das Profundezas, Capital Profanada e Grande Muralha de Lothric. No Capital Profanada eu acertei. Mas, ó, traduzir nome Lugar de Souls é legal. Mas eu peguei da tradução oficial. Ah, é da tradução oficial? É. Bom. O Dark Souls 3 tem em português. É que era meio ruim ainda. Ainda então, era. O 2 também é bem ruim. Não, o 2 é tenebroso. É. Bora lá então, começando com o Tengu dessa vez, com o próximo desafio aqui. Primeira pista valendo 100 pontos, Tengu. Telltale Games. Pô, aí é foda, né? Aí é foda. Aí é porra. There is fuck. Telltale Games. Wolf Among Us. Wolf Among Us está incorreto. Ainda valendo 100 pontos, Rafa, segunda pista é Ubisoft Montreal. Pode falar pensando. Seu pensamento Ubisoft aí, compartilhar Montreal, com a classe. Telltale Games. Ubisoft Montreal. Ubisoft Montreal. Pô, eles fizeram aquele jogo lá, o do Ubisoft Montreal, né, gente? É verdade. E aí depois eles, né, Telltale Games. E eles juntos fizeram aquele jogo lá, o Tales of Borderlands. Tales of Borderlands, Rafa, está incorreto. Ainda valendo 100 pontos, terceira pista para o Sushi é Eurocom. Estúdios canadenses? Estúdios canadenses. Da puta. Está errado. Valendo 70 pontos, Tengu, a próxima pista é Kemco. Kenko. Não é um estúdio canadense. Kenko Taragi. Nossa, o André citar Kenko é uma coisa. É, sim. Telltale Games, Ubisoft Montreal. Eurocom e Kenko. Que categoria poderia englobar todos esses nomes? Guilherme, para de dar dica. Caramba. Que difícil, né? Essa tá um pouco difícil mesmo. Essa tá meio dificinha essa, né? Senti que essa tá um pouco difícil. Mas vai ficando mais fácil, né? Esse que é o bom. É bom. Se você não tiver um chute, você pode passar. Não. Eu vou tentar. A categoria é... 10, 9, 8. Adventures. Adventures está incorreto. Mas, ainda valendo 70 pontos, Rafa, a próxima dica é Konami. É. Só lembrando, então, o que a gente falou até agora. Telltale Games, Ubisoft Montreal, Eurocom, Kemco e Konami. Estúdios que morreram e voltaram. Estúdios que morreram e voltaram. Está incorreto, infelizmente. E com a última pista valendo 70 pontos ainda, para o Sushi, Sunsoft. É engraçado que foi pro Japão, né? Porque a Kenko é japonesa, a Konami é japonesa e a Sunsoft é japonesa. A Telltale, talvez estadunidense. Aí é Ubisoft. É Ubisoft Montreal, especificamente. Aquela... Putz! Aquela empresa de games que só contrata mulheres lésbicas. A Ubisoft. A Ubisoft. Ubisoft Montreal. Você acha que você sabe, Diego? Talvez eu saiba. Talvez. Vamos ver. Essa aqui, o André foi... Eu notei um padrão. Ok. Identifiquei um padrão. Ok. Eu na academia. É. Estúdios com mascotes? Estúdios com mascotes? Será que é? Infelizmente não é. É que a Sunsoft tem, até o Tail usava o coelho, né? O Xenomax, não lembro qual que era no começo. Agora tem o... Valendo 50. Valendo 50. Tá bom. Mas a nossa sétima dica é WB Games Montreal. Estúdios de jogos dando a volta no mundo, geograficamente. Estúdios que tem jogos dando a volta no mundo. É, porque você comeu... Telltale, Estados Unidos, Costa Oeste. Entendi. A Ubisoft Montreal é Costa Leste. Aí Eurocon, aí Kenko, aí Konami, aí voltou pra Ubi Montreal. A volta ao mundo em 80 estúdios. É. Estúdios que dando a volta ao mundo, fazendo o Great Circle isso, dos estúdios. Isso, que isso. O sonho de padaria. Isso. Ó, excelente palpite, porém, infelizmente, incorreto. Droga. A nossa penúltima dica, Rafa, valendo 50 pontos, é Traveler's Tales. Lendo de novo todos que já rolaram até agora. Ah! Telltale Games, Ubisoft Montreal, Eurocon, Kemco, Konami, Sunsoft, WB Games Montreal e Traveler's Tales. Estúdios que nasceram na época do Play 1, não foi porque Konami é bem antes. Não, esse palpite está incorreto, infelizmente também. Traveler's Tale agora veio pra fuder. Vai, fala daí a dica do Sushi. A dica derradeira, Sushi, que eu acho que talvez dê pra matar. A nossa última dica ainda valendo 50 pontos, Sushi, é Rocksteady. Ah! Ah, mentira, Dingo! Agora, puta, agora eu sei exatamente qual que é. Puta que pariu, que ódio! Eu sei o que é. Lendo de novo eu rapidinho aqui. Eu sei o que aqui. É. Tá muito na... Agora tá muito na cara. Ah! Estúdios onde o Peter Nossa, Mulher será que é isso? É tipo, tem uma resposta muito óbvia. Lendo de novo a lista rapidinho. Telltale Games, Ubisoft Montreal, Eurocon, Kemco, Konami, Sunsoft, WB Games Montreal, Traveler's Tales e Rocksteady. Estúdios que já fizeram o jogo do Batman. Estúdios que já fizeram o jogo do Batman. Está correto. Nossa, eu não sabia que a Kenko tinha feito o jogo do Batman. Ela fez aqueles dos filmes dos anos 90, o Batman Retorno e tudo mais. Ah, então foi o Rocksteady que matou o Tengu aqui. 120. Estamos agora com o Sushi em primeiro lugar com 120 pontos, Tengu em segundo com 100 e Rafa que ainda não pontuou. E nem vou pontuar. Com 0 pontos. Então agora com o Rafa começando de novo, valendo 100 pontos, a primeira dica desse próximo desafio é Sunless Sea. Nem sei que porra é Sunless Sea. O Rafa nem sabe que jogo é esse. Ai, meu Deus. Adventures Modernos. Adventures Modernos, Rafa, está incorreto. Tá, nem sei que porra é Sunless Sea. Ainda valendo 100 pontos para o Sushi agora, a segunda dica é Shadow of the Comet. Esse eu não conheço. É... Jogos que o André inventou agora. Não, Silêncio eu conheço. Jogos com brasileiros na equipe. Jogos com brasileiros na equipe? Que ódio, o Sushi acertou de novo. Está incorreto. Droga. Quer dizer, eba! Tengu, ainda valendo 100 pontos, a terceira lista é Sherlock Holmes, The Awakened. A primeira pista é... Sunless Sea, a segunda Shadow of the Comet e a terceira Sherlock Holmes, The Awakened. Jogos cujos nomes começam com a letra S. Jogos cujos nomes começam com a letra S? Errado não tá, mas infelizmente não é a resposta. Rafa, valendo agora 70 pontos, a próxima dica é Dredge. Tá. Jogos que se passam no oceano. Jogos que se passam no oceano. Está incorreto. Porra! Jogos tem um juiz chamado Dredge. Ainda valendo 70 pontos, Sushi, a quinta pista é Darkest Dungeon. Jogos que se inspiram em Lovecraft. Jogos que se inspiram em Lovecraft. Valendo 70 pontos, está correto. Porra! O homem disparou. Aí, ó. 75 reais é pra 200. O homem disparou. Mais corretamente, como eu escrevi aqui, é jogos influenciados pelo grande filho da puta, HP. Ah, ok. Correto, correto, né? As próximas pistas que teriam era Amnesia The Dark Descent, Alone in the Dark, The Sinking City e Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Ó, oh, quando eu falei jogos com o oceano, não tava muito longe, né? Não, não, não. É, de certa forma, tem bastante coisa no oceano. O próximo desafio aqui, começando agora de novo com o Sushi, valendo 100 pontos, a primeira pista é fotografar modelos. Nossa, essa frase, ela tem mais de um significado pra jogos, né? Pode ser literal modelos, né, de modelos que trabalham com moda, pode ser modelos de, né, miniaturas ou de modelos de... Modelo 3D. 3D. 3D, né? E coisas do tipo. Fotografar modelos. Interessante. Interessante. Mecânicas do Peter Moliné. Mecânicas do Peter Moliné, infelizmente, está incorreto, mas seria muito bom. Segunda dica, Tengu, ainda valendo 100 pontos. Uhum. O poder de um braço direito. God Hand. God Hand, infelizmente, está incorreto. Droga. Rafa, a sua dica valendo 100 pontos é... Morreu, mas passa bem. É... Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil está incorreto. Ah, mentira. Beyond Good and Evil 2, então. Beyond Good and Evil 2 também está incorreto. Valendo agora 70 pontos, Sushi. A sua pista é... Escatologia é engraçado, sim. O estudo sobre o fim do mundo? Isso. Frases do coach... Comando coach do jogabilidade. Frases do comando podia, coach... Podia ser... Do jogabilidade. Podia ser. Seria incrível, mas infelizmente está incorreto. A sua pista valendo 70 pontos, Tengu, é... Here's to you. Tá. Tirar fotos de modelo. Eu sei qual que é. É... Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid 5 está incorreto. Só pro Rafa entender, Here's to You é uma música que toca no Metal Gear Solid 5. No trailer, em um dos trailers. Em um dos trailers, uau. A sua pista valendo 70 pontos, Rafa, é... Cyborg versus vampiro. Eu identifiquei um padrão, mas eu não sei uma resposta. Tá, tirar foto de modelo. O poder de um braço direito. Poder de um braço direito. Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. Escatologia é engraçado, sim. Escatologia é engraçado, sim. Here's to you. Here's to e Cyborg versus vampiro. Eu lembro que no Metal Gear Solid 4 tem uma cena do Cyborg contra o vampiro. Né? E tem parte escatológica, que é engraçado, sim. Morreu, mas passa bem. Alguém morre no final do jogo, mas passa bem. Eu acho que é Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4, Rafa, infelizmente, está correto! Yeah! 75 pontos! Não é 50? É, não, ainda não. Era a última 70. Era a última de 70. Era a última de 70, então agora temos Sushi com 190, Tengu com 100, Rafa com 70. E Tengu que quase errou por um jogo. Porra! Porque bateu na trave. Se eu tivesse ficado quieto, o Rafa não ia acertar. E assim... Cyborg vs Vampiro. Cyborg vs Vampiro é uma das únicas cenas, não galpão. Não, não é? Não, na que rua. Eles lutam. Ah, não. Depois eles lutam no... Que tela dividida, clássico, é verdade, pô. É verdade. As dicas que não foram lidas eram Macaco de Fralda. Aí, ó. A Guerra Mudou. E Idoso no Micro-ondas. Mas a Risto Yu é uma música que toca no 5, não é? Ela toca primeiro nos créditos do 4. Ah, é? É. No 5 é uma referência. Olha aí, não lembrava. Não lembrava. Idoso no Micro-ondas é muito bom, é, tá? Sim. Agora, começando então de novo com o Tengu, a sua dica de 100 pontos para começar esse próximo desafio é Arcane. Adaptações de videogames. Adaptações de videogame faz bastante sentido, mas infelizmente está incorreto. A sua dica, Rafa, de 100 pontos é Geki. Geki? Geki. Geki é um moço, né? Geki é um moço estranho que canta que o Tengu gosta dele. É... Gart? Ah, é isso que eu queria. Geki. Então, é geek que fala? Né? Desculpa. Geek. É geek, isso. Geek. Que nem gif. Adoro esse gif. Geek? Não, como é? Geek. Geek. Geek Arcane. Geek. Geek? Participações musicais de Imagine Dragons. Participações musicais de Imagine Dragons seria fantástico, mas infelizmente também não é correto. Sushi, a sua dica valendo 100 pontos é Remy. Remy. Então temos até agora Arcane, Geek e Remy. É o do Ratatouille. Isso. Arcane. É difícil, né? Nome de personagens do Bushido Blade. Nome de personagens de Bushido Blade está incorreto. Que droga, não. Valendo 70 pontos agora então, Tengu. A sua próxima dica é Mac. Azen. É pra quem quiser. Arcane. Arcane, Geek, Remy e Mac. Tipo, tem um elemento que eu não consigo encaixar. Certo. Ah, não. Então você acertou já. Um elemento, né? Gente. O problema de falar o que você tá pensando é que aí você dá dica pras outras pessoas, né? Sim. É. Mas eu tenho um chute. Se eu se chegar a minha vez. É, no caso, o chute meu vai ser que eu vou chutar o André. Que isso? Oh, the misery. Bom, eu vou chutar, foda-se. Vai lá. É, personagens da Capcom. Personagens da Capcom, infelizmente, está incorreto. Mas a próxima dica valendo 70 pontos para o Rafa é Gen. Gen? Pés descalços? Pés descalços. Não. É, Arcane. Gek, Remy, Mac e Gen. Mac, Gen, nomes que podem sair pro seu personagem em XCOM. Nomes, caralho, seria incrível. Que podem sair pro seu personagem em XCOM, está incorreto. Porra. Mas gostaria de ter pensado nessa. Ou então pro Worms também eu pensei. É. Sushi, a sua dica valendo 70 pontos é Rakan. Sushi agora está encarando o Tengu. É porque o Tengu, ele falou personagens da Capcom. Ele errou a empresa. Assim, eu vou chutar muito próximo do primeiro de novo. Do primeiro foi quase de sacanagem, agora eu acho que é isso. Nome de personagens de jogos de luta. Nome de personagens de jogos de luta, Sushi. Está incorreto também. O que, que você falou da primeira vez? É, de Bushido Blade. Bushido Blade, especificamente. Agora, infelizmente, valendo 50 pontos. Tá. Mas ainda são pontos. A próxima dica para o Tengu é Dudley. E ainda, Tengu e o Sushi continuam a se encarar. Gente. Vamos ler de novo aqui. Tá bom. Arcane. Gek. Remy. Mac. Gen. Rakan e Dudley. Dudley. Eu tenho um chute, mas vou ser o último, não vai chegar em mim. Não, cara, com certeza vai, porque se chegar em mim, meu chute é bem bosta. Você não sabe, talvez com a dica é melhor o seu chute. Tô fazendo uma massagem no meu cérebro. Aham. Supletivo. Gente, que... Queria muito saber o que o Tengu está pensando nesse momento, mas... supletivo. Não posso pensar em voz alta. É justo, pode, é justo. Pode sim, vai lá, Tengu. 2 horas depois... E Tengu. Cara, é muito difícil. Será que é muito difícil? Será? Não, vai ser uma coisa completamente idiota, obviamente. O que será que junta Arcane, Gek, Remy, Mac, Gen, Rakan e Dudley? O quê? O que será? O que será? Vai. O que será que será? Cacete. Não é. Ah, talvez seja o que junte todos eles. É, o grande cacete, né? 10. Caralho! 9. Que inferno! Que ódio! Dá um chute informado aí, Tengu. Porra. Tengu, precisamos do seu chute. Desculpa. Caralho! Você consegue, Tengu. Você consegue. Ouvi você. Você ia falar alguma coisa. O que você ia falar? Você tem a resposta dentro de você, Tengu. Você tá pra falar alguma coisa. Você tá hesitando. Não, eu tô. Vou falar. Personagem de jogo de luta da Capcom. Mas não é. Eu só quero falar alguma coisa. Personagem de jogo de luta da Capcom está incorreto. E a sua penúltima dica, Rafa, valendo 50 pontos, é Fei Long. Lutadores que não retornaram para Street Fighter 6. Lutadores que não retornaram para Street Fighter 6 também está incorreto. Deles retornou para Street Fighter 6. Até o Arcane, o famoso lutador Arcane. A última dica, então, para o Sushi, valendo 50 pontos, é Chun-Li. Ela retornou, e agora? O foda é que você pode pegar, sei lá, nome chinês, não são todos. É, lutadores de Kung Fu, tem vários, mas não todos. É. Não, mas é aquilo que eu tô falando. Então. Sempre tem uma exceção, tipo, eu não reconheço todos esses nomes como jogos da Capcom. Eu pensei antes, agora que ele falou Chun-Li não é, pensei, sei lá, será que são todos lutadores de boxe? Sabe? Será que todos eles usam estilo não, de boxe? Não, Gen não é, Rakan não é. Eu não lembro, não sei quem são essas pessoas. Gen dá a dedada na costela das pessoas. Gen é Kung Fu, o Rakan é um passar óleo no corpo. É uma luta livre turca, se não me falhar a memória. Ah, o Rakan é aquele que ele... Isso. Ele roda, né? Isso. É do quê? Do 5? Do 4. Do 4, Super, alguma coisa. Coisa assim. Ah, não, ele veio depois, sim. Yeah. Porra, essa aí foi complicada. Eu vou chutar, eu sei que tá errado, mas eu vou chutar personagens de Street Fighter. Personagens de Street Fighter. Achei que vocês fossem achar essa mais fácil. Não. Está correto. É? São personagens de Street Fighter. Ufa! O Rafa fazendo 4 com a mão. O quê? Todos são Street Fighter 4. Tem Arcane no 4? Tem Arcane. Exatamente. Arcane é um personagem do jogo Street Fighter The Movie. Uau. Mas a Mac é personagem de Street Fighter? É. É? É. Mac, de qual? De algum Alpha, talvez o 3. Não. É? Quer dizer, só talvez ela tenha no Alpha 3 de PSP. Talvez. Que é o Double Upper. Talvez. É Alpha 3 Double Upper. É isso aí. O Arcane Remy e ela me deixaram muito confusos. Porque o Remy é o cara que usa com os bastãozinhos, não é? Não, esse aí é o Eagle. Ah, o Remy é o do Street 3. É o cabelo lambido do Street Fighter 3. Que solta. Ah, sei. Que solta Sonic Boom. Sei, sei, verdade, verdade. Mas se não fosse a Chun-Li, seriam todos personagens que não retornaram pro Street Fighter 6. Vamos ver se o próximo desafio, então, vocês acham mais tranquilo. Começando com a pista de 100 pontos para o Rafa. E eu já peço perdão porque as pistas dessa categoria são todas em inglês. Eu achei que ficaria estranho introduzir. Eu só queria dizer que eu não tô achando difícil, não. Tá aí. Xuxi já tem a resposta. Primeira pista. Oil Drum Alley. Oil Drum Alley. Oil Drum. O beco do barril de óleo. Beco do barril de óleo, basicamente. Oil Drum Alley. Fases de Donkey Kong Country. Fases de Donkey Kong Country. Infelizmente, está correto. De fato. Tem que botar alguma coisa que eu sei, né, André? Eram fases de Donkey Kong Country. Pior que eu ia chutar isso também na minha vida. Eu não fazia ideia. As outras eram Elevator Antics, Street Top Town, Croctopus Chase, Snow Barrel Blast, Stop and Go Station, Minecraft Carnage, Jungle Hijinks e Gangplank Galleon. Mas Rafa acertou de primeira! Glória! É muito Bravo. Donkey Kongista ele. Tem que botar umas coisas da Nintendo, né, pra acertar. Vamos lá, então, para o próximo desafio, que o Sushi começa com a pista de 100 pontos, que é a seguinte, cabelos vermelhos. Ai, eu nem tenho celular. Pra pesquisar? Que isso, pode pesquisar. Tem que estar pesquisando. Agora, tô pesquisando. Pode pesquisar. Cabelos vermelhos no Google. Cabelos vermelhos. O foda da primeira é que é pra onde que vai, né? Pra onde que vai? É bastante amplo. É no plural, cabelos vermelhos. Cabelos vermelhos. É, porque um cabelo só vermelho é até difícil às de ver. A pessoa... Mas é que você não se refere ao Tengu tem cabelos castanhos. Não fala assim. É assim que fala. Não. É, o Tengu tem cabelo castanho. Você acabou de falar no singular. Eu acho não, que mas acho que fala cabelos na castanhos. Na linguagem coloquial a gente fala cabelo castanho, né? Mas o certo é cabelos castanhos. É, cabelos castanhos, olhos claros. Costas largas. Ossos grandes. Firmes. Pô, vocês estão lendo aqui. Mas vamos lá. Cabelos vermelhos, você cabelos diz? Cabelos vermelhos. Cabelos vermelhos. Eu sou doutor. Essa é a desculpa agora. É. Eu tô com. É o Zoro do One Piece. Vai, vou falar. É isso, é o Zoro do One Piece. Esse mesmo. Não, é. Sushi tá acessando toda a biblioteca de todos os videogames que ele já jogou na vida, tentando encontrar alguém com cabelos vermelhos. Não existe nenhum personagem com cabelo vermelho. É tudo verde. Sabe que eu perdi tudo? Não é meu chute. Eu só tenho uma personagem com cabelo vermelho na minha cabeça. E eu nem sei o nome dela, que é a protagonista do Heavenly Sword. É Noriko? Nariko. Nariko. Pode ser. Chuta Nariko. Nariko de Heavenly Sword está incorreto. Eu queria muito que fosse. Seria fantástico. É. Para o Tengu, então, a dica valendo 100 pontos é roupas pretas. Cabelos vermelhos e roupas pretas. É. A próxima é enxadrista. Cabelos vermelhos e roupas pretas. Curupira moderno. Organization 13 de Kingdom Hearts. Organization 13 de Kingdom Hearts está incorreto. Caralho, se seria tão bom se acertasse. Mas tem um moço lá. Tem todas as cores de cabelo lá. A dica valendo 100 pontos para o Rafa, então, a terceira aqui, é sarcástico, porém leal. É ele. É que eu não lembro o nome dele. Mas ele quer casar com a menina lá. Eu só joguei o 3, né? Eu não sei do que vocês estão falando. Tem um personagem da Organization 13 que ele tem cabelo vermelho. Não, eu sei, eu sei. Porém leal. Eu sei. Só que eu não lembro o nome dele, não. Eu sei o nome dele. O nome dele é Red. Red, da Organização 13, está incorreto. Para o Sushi. Tem alguém chamado Red na Organização 13? Não. Porra. Todo mundo tem X no nome. Então Redix. Então valendo 70 pontos pro Sushi, a próxima pista é Chakrams Flamejantes. Eu não lembro se ele usa chakras, mas eu vou dizer, mesmo assim, o Axel de Kingdom Hearts. Axel de Kingdom Hearts está correto. Viu? Eu só não sabia o nome. Sabia. Puta merda. Sushi podia ter me falado. Não, mas você mandou muito bem, Tengu. Que eu não teria chutado o Axel se não fosse. Foi quase. Inclusive, eu ia chutar a moça, a protagonista do Blood Rain. Nossa. A Rain. É. Inclusive, eu queria dizer aqui que o Tengu tem o maior recorde de batidas na trave. Caralho, né? Puta jogo. Que pariu, velho. Em vários momentos ele quase foi. Eu tô levantando pra todo mundo cortar, cara. Tá foda. Primeiro buraco que eu pensei foi o Chrono do Chrono Trigger. Boa. Agora, o nosso penúltimo desafio aqui. Eita. Começando com. com... Comigo, é, começou com o Rafa, o último. Não, foi. Não, porque... Cabelos vermelhos foi com você. É. Ah, então tem Tengu, então tem Tengu. O penúltimo desafio aqui, começando então com o Tengu dessa vez, a primeira pista, valendo 100 pontos, uh-huh, é Cyclone. Também, desculpa, essa aqui, nomes em inglês. Cyclone. Joker! Quem assiste Tokusatsu aí na audiência? Cyclone, mas é tema videogame, então não pode ser... Não é... É Kamen Rider Gitz, é. Não é isso? Esse é do W. Ah. Cyclone. Chamou o gatinho. Ai, caramba. Earthbound. Earthbound está incorreto. Yeah. A dica valendo 100 pontos para o Rafa, então, é Heavy Metal Winner. Carros de Twisted Metal. Carros de Twisted Metal está incorreto. Porra. Cara, se tivesse acertado, eu ia dar um mortal pra trás. Para o Sushi, a terceira pista, valendo ainda 100 pontos, é Pin the Tail on the Donkey. Uau. Vou repetir, é Cyclone. Heavy Metal Winner e Pin the Tail on the Donkey. Me parece nomes de atividades, né? Ah, esse último, né? Tipo minigames, alguma coisa assim. O foda é que você deu um chute muito próximo, mas errado, eu acabo ajudando também, né? Não, mas faz isso. Não sei como é que é isso. Sensação inédita. Nunca fiz. Porque eu não tenho certeza. Eu consigo imaginar uma temática, uhum, mas eu não tenho certeza. Eu vou seguir meu coração. Uhum. Siga. E vou dizer que são músicas do Brutal Legend. Músicas do Brutal Legend está incorreto. Okay. Mas foi um chute interessante. Foi um chute muito bom. Valendo 70 pontos, então, a pista para o Tengu é Evil Eye. Cyclone, Heavy Metal Winner, Put the Nail in the Donkey? Não. Tail. Pin the Tail. Pin the Tail. Pin the Tail in the Donkey. Evil Eye. Evil Eye. Evil Hawaii? Eu tenho um outro chute. Pirata que me amava? Esse. Cara, pior que esse aí eu tô sem ideias, infelizmente. Nossa, que difícil chutar sem nenhuma ideia. Ajuda a gente, Tengu. É, porra, lá vou eu, né? Lá vou eu de novo. Achievements ou troféus de Psychonauts 2. Achievements ou troféus de Psychonauts 2 está incorreto. Porra, mas olha, foi bom pra caralho. Bom palpite também. Rafa, a sua pista valendo 70 pontos é Bring the Noise. Bring the Noise? Isso. O que eu tinha pensado, né? Você tava pensando em música, ele pensou em achievement. Música, achievement. É, pensou em mini-jogos também, né? Porque Pin the Blah Blah and Dunk é jogos. Bring the Noise? Bring the Noise. Vou chutar uma bosta qualquer, só pra não demorar uma. Jogos de Mario Party. Jogos, minigames de Mario Party? Isso, minigames de Mario Party. Está incorreto. É um bom jeito também. Poderia ter sido. Sushi, a sua pista valendo 70 pontos é Blood Brothers. Lendo as outras pistas aqui, então. Cyclone, Heavy Metal Winner, Pin the Tail on the Donkey, Evil Eye, Bring the Noise e Blood Brothers. Inimigos de Castlevania. Inimigos de Castlevania. Acho que o Pin the Tail on Donkey não deve ser. Eu não duvido de mais nada, Rafael. É, Pina. É verdade. Está? Imagina. Incorreto. Ah, eu queria que tivesse certo. Agora valendo 50 pontos, Tengu. Tá bom. A próxima pista é Guerrilla Radio. Sim, tá. Uhum. Músicas de Guitar Hero 3. Músicas de Guitar Hero 3. Infelizmente está incorreto. Triste. Valendo 50 pontos, a pista do Rafa é May 16th. May 16th. Dia 16 de maio. 16 de maio. Músicas de rock band. Músicas de rock band também. Está incorreto. E a última pista valendo 50 pontos, será que essa será a categoria que ninguém vai conseguir acertar? Para o Sushi, valendo 50 pontos, é No Cigar. Eu vou chutar mais genérico, porque eu não vou saber dizer um específico, mas músicas das trilhas de Tony Hawk Pro Skater. Música das trilhas de Tony Hawk Pro Skater está incorreto também. Meu chute tinha pensado antes em música de GTA, mas... Você tinha alguma, Tengu? É, não, eu ia falar especificamente do Tony Hawk 2. Especificamente do Tony Hawk 2, você teria acertado. É, eu não joguei o suficiente pra saber. Porque, tipo, jamais. No Cigar é a mais famosa. É, talvez menos famosa que Superman. Então. Mas No Cigar é. Superman do 1. Mas No Cigar é bem famosa do 2. Sim, sim. Tem pergunta pra menos de 40 anos aí, André? Não tem, não tem. Vamos lá então para o último desafio. O último desafio vale 500 pontos. Começou a palhaçadinha. Então, infelizmente, não vai ter como alcançar o Sushi, que está com 310 pontos no momento, o Rafa em segundo com 170 e o Tengu em terceiro com 100, mas, né, quem sabe dá pra virar ali ainda entre o Tengu e o Rafa. Vamos mas lá. Mas eu começo agora, fodeu. A sua primeira pista valendo 100 pontos, Rafa, é Virtual Fishing. Jogos de Sega Dreamcast. Jogos de Sega Dreamcast. Está incorreto. Sushi, a sua pista valendo 100 pontos é Waterworld. Eu nunca vi o jogo de Waterworld. Tem um jogo de Waterworld? O André tem. Ah, não, é o da Sandy Junior ali, né? É Aquaria. Aquaria, é quase Waterworld. É quase Waterworld. É, praticamente. É. Só que no deserto. É. Waterworld, o mundo é só água. O Aquaria é no deserto. É o negativo do Waterworld. Isso. É Duna. Aquaria é Duna. Não, então é Mad Max, né? Isso. É basicamente. É, vai ser de fato. O oposto do Waterworld é Mad Max. Já é Mad Max, né? Jogos que você usa o controle de vara de pescar pra jogar. Jogos que são jogados com controle de vara de pescar. Incorreto. Tengu, a sua pista valendo 100 pontos é Teleroboxer. Ou Teleroboxer. Teleroboxer. Uau. Que coisa, não? Que coisa que fica inventando palavra, hein? Desculpa, eu gosto de ser um neologista. É quase o nosso Guimarães Rosa, né? É Guimarães? Sim. Shakespeare inventou muitas das palavras que a gente usa hoje em dia ainda. Jogos do Yuji Naka. Jogos do Yuji Naka. Uau. Seria um excelente chute. Um palpite excelente. Mas infelizmente está incorreto. Triste. Rafa, valendo 70 pontos. A sua pista é V Tetris. V Tetris. Isso. A pessoa vai lá e vê o Tetris, é isso? V tracinho Tetris. É Virtual Fishing. Waterworld. Waterworld, Teleroboxer e V Tetris. Jogos de Xbox Live Arcade. Jogos de Xbox Live Arcade? Será que é? Não. Valendo 70 pontos, Sushi. A sua pista é Mario Clash. Mario Clash? Sushi encara profundamente os olhos de Rafa. Eu procurando alguma esperança. Como eu tô na frente, eu vou falar mais abertamente, sem... Assim, não tô falando que eu sei que tá acontecendo, não. É desumilde, né? Desumilde. Mas olha só, eu acho que não existe um jogo de Waterworld. Eu acho que o único jogo de Waterworld que existe é aquele fangame que é baseado no Waterworld dos Simpsons. Uau! Pra quem não sabe, tem um episódio nos Simpsons que acho que o Bart, alguém joga um arcade do Waterworld, um jogo do Waterworld, e fizeram esse jogo de fato. Até onde eu sei, eu posso estar errado aqui, existe de fato. Para de dar dica pro Tengu, vai! Um jogo de Waterworld. Então eu tô pensando entre ou é fangame. Calma, tô pensando em voz alta. Ou é fangame, ou são jogos que não existem de fato. Eu vou no momento de jogos que não existem. Jogos que não existem? Será que é isso? Será que é essa? Eu acho que é. É a pegadinha que eu fiz aqui. Eu acho que é. Está incorreto. Uau, tô levemente surpreso. Valendo 70 pontos para o Tengu. A dica é Innsmouth no Yakata. Tá. Entendi nada quando ele falou. Innsmouth, do conto do Lovecraft. Innsmouth no Yakata. Yakata. É o alojamento, estalagem, etc. Virtua Fishing, Waterworld, Teleroboxer, V-Tetris, Mario Clash e Innsmouth no Yakata. Tengu agora com a possibilidade de empatar com o Rafa. 5, 4, 3, 2. Já sei qual que é, Já sabe? Sei. Vamos ver se dá a volta. É, acho que... Não sei não, hein? Eu acho que foi esse jogo que eu e o André jogamos em live. Ah, é? Sim. Que eu até falei pro André, coloca esse jogo aí pra gente jogar. Aí é fácil, né? O André bota as coisas só pro sujeito. Mas eu acho que o André não lembra disso. Será que ele não lembra? Teve alguma live que eu tentei citar esse saideira e o André não tava lembrando. Aí ele lembrou e fez essa pergunta agora pra você. Jogos com água. Jogos com água. Não, infelizmente tá incorreto. A pista valendo, então, 50 pontos para Rafael Kina é Mario Tênis. Agora ele falou um jogo que existe. Só agora. É. Antes nenhum jogo que ele falou existia. Certo? Nenhum outro jogo que ele falou existia, né? Existe. Ah, então são jogos de Virtual Boy. Acertou, filho da puta. Jogos de Virtual Boy, será que está correto? Ah, olha só. Está correto. No chute, maldito. Não, é que eu pensei, tem um Mario, porque eu joguei, eu joguei Virtual Boy na casa da Tia e da Fernanda, que elas têm. E eu acho que eu joguei o Mario Clash, que é tipo o Mario Bros, que você jogou, sabe? O Mario Bros que vem tartaruga dos dois lados, blá, blá. É tipo isso, só que 3D. Esse do Innsmouth no Yakata, ele é tipo um dungeon crawler com tiro em primeira pessoa, que eu pedi pro André colocar, porque ele foi uma das inspirações pro Freak Hunter, que eu comentei nos melhores do ano. As pistas... Ah, e eu joguei Mario Tennis também. que não foram era Jack Bros e Wildland. Wildland é o mais famoso, né? É. Então, o nosso placar final aqui para o nosso primeiro embate aqui do Esquisitos ficou... com 100 pontos, em terceiro lugar, Rafa com 210 pontos em segundo lugar e Sushi, o nosso primeiro vitorioso, o primeiro esquisito da noite com 310 pontos. Esse aí é a porcentagem de esquisito. Exato. É. Eu sinto que talvez eu tenha pesado muito a mão na dificuldade agora. Em não, mas eu acho que deu certo no final das contas, que a maioria foi no 70. O que eu acho que é uma boa dificuldade. Na média. Acho que é no 75, você diz. Acho né? que é ok. Mas é, e aí eu acho que assim, a gente gravando aqui tá dando mais de uma hora e sete minutos. Mas não, mas meia hora é a gente pensando. A gente pensando vai ser tirado bastante na edição, então fica aí esse modelo. Quero saber agora de quem ouviu aqui, se achou legal o formato, se teria sugestões, o que, que poderia mudar pra futuras edições e quantos pontos você fez. Não pode mentir, hein? Isso é verdade. Não pode. Se vocês não gostaram, eu sinto muito, porque foi legal, então exato. Vai continuar. E vai ter mais. E na próxima, quem que vai ser? Eu. O Rafa vai ser o Game Master na próxima edição do Esquisitos. E ele vai fazer um quiz musical, já sei. É isso mesmo que eu quero fazer. Show. Adoro.